beleza? Eu sou o Guga e feliz Dia das Mães pra vocês. Você tá ouvindo o GugaCast e eu trouxe minha mãe pra esse programa de hoje. Ela tá aqui. Oi, mãe. Oi, Guga. Tudo bem? Tudo bem. E aqui com a gente também, o outro filho da minha mãe, o segundo preferido na ordem, o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Mãe, esse programa vai se chamar Tudo Sobre Minha Mãe. Tá bom. Você não precisa contar tudo, você conta só o que você quiser, porque o título é uma pegadinha com um filme que tem esse nome. Ah, bom. Mas antes da gente começar a contar as histórias da minha mãe, a gente vai fazer um jogo, certo? E a gente trouxe um jogo muito especial aqui. Mãe, o jogo hoje sou eu e o Rafael contra você. Tá bom. É, eu acho que o nome desse jogo podia ser Google Rafa. É um bom nome pro Caio. Caio, põe a vinheta de lamentação, de nova vinheta. Não! E na sequência, o jogo Google Rafa. Será que foi o Guga? Ou então foi o Rafa? Nah, eu acho que é mais o Guga. Mas a gente tem que considerar que talvez seja o Rafa. Ou então talvez os dois... Não, isso vai contra as regras do jogo. Guga ou Rafa? Mãe, o jogo é o seguinte. Sou eu e o Rafael jogando contra você. Tá bom. A gente escolheu 5 histórias da nossa infância aqui. Minhas ou do Rafael? Essas 5 histórias estão listadas numa ordem fixa, que eu já vou te falar qual é o nome das histórias pra ficar claro que a gente não vai alterar depois. Sim. São 5 histórias. A primeira história se chama Ivan Lendl, a segunda história se chama Piscina, a terceira se chama Pelado na Rua, a quarta se chama Hora do Recreio e a quinta história se chama Trabalho da Escola, tá bom? Eu e o Rafael vamos tirar aqui um pedra, papel ou tesoura virtual pra ver quem é que vai contar a história na ordem que elas estão aí. E aí você tem que adivinhar quem de fato viveu essa história, se fui eu ou se foi o Rafael. Entendeu? Vai ser difícil, né? Se você acertar, você ganha um ponto. Se você errar, a gente ganha um ponto, ok? Tá bom. E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Então tá, vamos lá, Rafael. Pedra, papel e tesoura virtual. Mãe, vigia o Rafael aí pra ele não roubar. Olha, como eu tenho uma testemunha aqui e é a testemunha mais crível de todas, que é a minha mãe, uhum. A gente joga, você fala qual que você botou e depois eu falo qual que eu coloquei. Justo. Então tá. Você sabe que em São Paulo, pedra, papel e tesoura é Joken Po. Você fala Joken Po? E é bizarro, né? Tipo, de onde vem isso? É porque é em japonês, né? É sério? Da cultura japonesa de São Paulo. Joken Po é pedra, papel e tesoura em japonês? É como Alex Kidd fala em Alex Kidd in The Miracle World. Eles falam Joken Po. Não, eles falam Rock, Paper, Scissors. Não, não, não. Engano seu. Na verdade era... Caio, você tem que colocar essa musiquinha antes de cada jogo de pedra, papel e tesoura, tá bom? Vamos lá, Rafael. Tesoura. Pedra. Tá, droga. Você leu primeiro. Ivan Lendl. Ivan Lendl. Então, mãe, essa é a história de um menino. Esse menino gostava de praticar esportes e... ele se envolvia com algumas coisas. E aí um dia esse menino decidiu que ele ia gostar de tênis. E aí ele começou a fazer aulas de tênis, ele comprou roupas de tênis, ele fez tudo de tênis e ele passou a assistir tênis na televisão. Ele assistia os jogos do Ivan Lendl, que era o maior tenista daquela época, depois passou a ser o Pete Sampras. Ele assistia jogos do brasileiro que fazia sucesso na época, que era o Luiz Mata. E ele dizia que adorava tênis e que falava sobre tênis, mas ele tinha uma coisa que ele não fazia muito, que era jogar tênis. Mas ele passou a considerar que tênis era uma parte da personalidade dele e isso durou algum tempo até que viesse a próxima onda. Essa história é Guga ou Rafa? É Rafa. Caramba, ela nem titubeou. Nem titubeou. Ah, eu te levava pra jogar aqui na unidade de vizinhança. Tá certo. Eu achei que eu ia enganar essa. Muito bem. Porque praticar esporte era uma coisa típica minha, né? E ficar mudando de esporte também. Mas tu gostavas era de basquete, não era de tênis. É, mas eu tive a época do judô, do karatê, teve outras coisas. Eu lembro das roupas de tênis que eu comprei, da raquete, de tudo. Uhum. Jogar tênis, que é bom mesmo, foi o quê? 3 vezes? Isso, no máximo. Só na unidade de vizinhança, eu acho. Na verdade, eu jogava tênis com o tio Jaime, de vez em quando. Eu acho que eu joguei mais tênis com essa raquete do Rafael do que ele jogou. É, era bem difícil jogar tênis com 7 anos de idade, porque a raquete era pesada, não era essas raquetes de fibra que existem hoje. Era um pouco difícil, assim, dar uma porrada na bola pra ela atravessar a quadra toda. É, a raquete era uma arma, né? Porque ela era de metal. A marca da raquete era Metal Plus. Você lembra? Não lembrava, não. Tá bom, próxima história. 1-0 pra minha mãe, hein? Próxima história. Tesoura. Pedra. Ah, droga. Conta aí a próxima história, Rafael. Então, essa história é a história de um menino. Ele tinha ido dormir na casa do primo dele. Foram na casa de um primo do primo, certo? Eles estavam nessa casa do primo, que ficava na W3. E aí, eles estavam lá e esse menino tinha, a avó dele tinha, sei lá, uma dessas piscinas de plástico, sabe? Essas piscinas de plástico grande? Sim. E eles encheram essa piscina de água. Aí, eles estavam brincando lá fora, nessa piscina. E aí, esse menino, que é o Google, o Rafa, ele viu que a piscina tinha um furo na lateral e que estava escapando um pouco de água. E aí, de repente, ele começou a comandar todas as crianças que estavam na piscina e falar assim, a gente precisa tapar esse furo. Vamos procurar um pedaço de pau aí na rua para colocar aí nesse furo e aí vai tapar o furo. E aí os meninos todos saíram todos molhados ali naquela parte de dentro da W3 Sul procurando e acharam um pedaço de pau que obviamente era maior do que o furo. E aí ele falou, agora vamos colocar aí dentro desse furo. Aí colocaram o pedaço de pau no furo e aí ele entrou e naquela hora ele parou de vazar, né? E aí esse menino falou, não, mas ele não tá funcionando direito, tem que girar. E aí foi girando. E ele falou, vamos pegar outro pedaço de pau. E aí botou outro pedaço de pau, agora vamos tirar do outro lado. E aí, na verdade, foi aumentando muito o furo dessa piscina. Basicamente, arrombou o buraco da piscina e a água vazou toda por ali. E aí a menina apareceu e falou, o que que fizeram com a minha piscina? O que que fizeram com a minha piscina? E aí esse menino ficou todo sem graça e falou assim, ah, eu tava tapando o furo porque tinha um furo, não sei o quê. E aí ele tomou uma bronca e ficou por isso mesmo. Quem viveu essa história? O Guga ou o Rafa? Eu não lembro disso, não. Mas, assim, pra tentar arrumar alguma coisa, só pode ser o Gustavo. Oi? Sensacional. Na verdade, teve um desenrolar dessa história, Rafael. Parabéns, mãe. Mais um ponto pra você. Eu acho que a gente vai tomar uma lavada nessa história. Bom, mas a gente tem isso na última rodada, que vale 1 milhão de pontos. É verdade. Mas a história não terminou assim. Quem é esse do primo? Foi o Daniel. A gente foi dormir na casa do Daniel. E o primo do primo dele, eu não lembro quem era. Você lembra, Gustavo? Não faço ideia. Era alguém da família da tia Márcia. Mas eu sei que a gente tem esse casal de tios, o tio Ari e a tia Márcia, que tem 2 filhos, o Daniel e a Bárbara, que eram da nossa idade, a gente via de vez em quando e ia dormir na casa deles. Rolou essa história aí da piscina, mas a gente escondeu e, na verdade, a gente, quando viu que deu merda, todo mundo se escondeu. E depois a menina foi, descobriu e não tinha mais ninguém lá, a dona da piscina, as crianças que eram donas da piscina. E aí, o tio Ari e a tia Márcia vieram e deram um esporro na gente, animal. E falaram que a gente ia ficar sem presente de Natal, eu acho. Aff. Pra, em troca, comprar outra piscina pra menina que fosse sem piscina. Uhum. E a gente chorou, e a gente pediu desculpa, e a gente falou que não fez por mal. Foi feio, assim. Durou semanas essa história. Uhum. E aí, semanas depois, o tio Ari chegou pra mim e falou assim, ó, Guga, a gente achou um lugar aí que conserta vinil. Eles fazem, tipo, uma solda no vinil. Então, a gente vai consertar a piscina, e vocês não vão ficar sem presente de Natal. E foi um alívio tão grande. Se bem que a gente merecia. Ah, mas a intenção era boa, né? Se deu errado... Não, a intenção não era boa, não. Isso é história. Não era, não. Não era, não. Ah, mas não era pra arrumar a piscina? Ah, ele disse que era pra arrumar, mas ele só queria criar confusão e não era... destroçá-la. Não é que era uma má intenção, mas foi certamente uma inconsequência. É. Bom, eu lembro até hoje, então eu aprendi minha lição. Verdade. Vamos lá, Rafael, de novo. Pedra. Tesoura. Yes, finalmente. Eu posso contar uma história. Mãe, a história é a seguinte. Esse menino teve uma época na vida dele que ele gostava de ir jogar bola na rua. Era uma época que praticamente era isso que a gente fazia, jogar bola. E aí esse menino um dia foi jogar bola embaixo do prédio e viu que tinha uns meninos jogando bola num terreno baldio que tinha na frente do prédio. Parece a história do Chico Bento, né? E esse menino, na hora que foi jogar bola na frente do prédio, atravessou a rua pra ir jogar bola e tal. Uma coisa normal de quando você jogava bola era você largar os chinelos, né? E ele esqueceu o chinelo na área ali do prédio, perto ali do elevador, coisa assim, e foi pro campinho jogar bola descalço mesmo, porque a vida era assim nessa época. Sim. E chegando lá, além de... Tava muito calor, né? Fazia um calor absurdo em Brasília, né? Na seca e tal. Era normal você tirar a camisa pra jogar bola. Não sei. E esse terreno baldio que tinha na frente do prédio era um poeirão, assim. Era um terrenão de barro vermelho. Então esse menino foi pra lá, foi jogar bola descalço, sem camisa, no terrenão de barro vermelho. E jogou, ficou jogando a tarde inteira lá, ganhou, fez gol, perdeu, coisa assim. E depois que cansou, ele tava imundo. E nisso você cai, rola na terra... Põe a mão na terra, passa na cara. E aí, esse menino volta pra casa, só de shortinho Adidas, né, descalço, sem camisa, praticamente pelado na rua, todo sujo. E aí ele chegou e tentou entrar no prédio. E aí o porteiro não queria deixar ele entrar de jeito nenhum, porque achava que ele era um menino de rua tentando invadir o prédio. Quem é esse menino? Olha, pra tirar a roupa e tudo, só pode ser coisa do Rafael. Não é? Caramba, mãe, parabéns. Gostava de ficar tirando camisa e andar descalço. Não, isso era mais coisa do Rafael. Eu mesmo não ia ter certeza se essa história não era minha. Se o Rafael me contasse que eu fiz isso, eu ia acreditar. E é engraçado que a gente tava aqui treinando antes as histórias, combinando antes. E a Emília tava aqui, né? A Emília é a esposa do Rafael. A Emília falou assim, essa história aí só pode ser o Gustavo. O Rafael nunca ia tirar a camisa na rua. E mesmo assim, você acertou. Pois é. Ok, próxima história. 3-0 pra minha mãe, hein? Tesoura. Pedra. Ah, droga, de novo. Vai lá, Rafael, conta aí. Hora do recreio. Então, esse menino, ele estudava num colégio, esse colégio era muito grande. Ele era tão grande, mas tão grande, que ele não era totalmente cercado. Ele tinha cerca só em alguns pontos. Esse colégio, ele tinha uma cantina, como os colégios dessa época. Só que ele tinha uns trailers de cachorro-quente do lado de fora. E aí, o que os alunos faziam? Eles iam comer cachorro-quente, comiam cachorro-quente, dava para pagar com um vale estudantil, trocavam um vale estudantil num cachorro-quente e um refrigerante, e aí se aproveitava que já estava ali e matava a aula. Pois bem, um dia o diretor percebeu isso e ele resolveu proibir os alunos de saírem da escola para ir comprar cachorro-quente. Aí esse menino dessa história, ele se sentiu desafiado. Falou assim, bom, então já que não pode sair, eu vou sair mesmo assim. E aí a escola era muito grande, ele deu a volta por trás da escola, saiu, deu uma volta enorme, andou praticamente 1 quilômetro, e voltou pela frente da escola, por onde o diretor não deixava sair, e justamente onde estava o diretor controlando a saída dos alunos. Só que ele não estava saindo da escola, que era o que era proibido. Ele estava entrando na escola, que era o que era permitido. E aí ele chegou com seus amigos, olhou na cara do diretor e falou, bom dia, diretor, eu posso entrar, por favor? E o diretor ficou sem entender de onde vinha aquele menino, porque ele não estava com material, porque ele não tinha saído na cara dele, porque ele sabia que não tinha saído. Então ele não teve outra coisa a fazer, senão abrir a porta, dar bom dia e deixar o aluno entrar. Então esse menino, ele conseguiu escapar do controle do diretor e ainda fez o diretor se render à sua vitória. Quem viveu essa história? Rafa ou Guga? Esse cara de pau assim é o Rafa. Caraca! É? É. Sério, eu tô impressionado. Eu achei que a gente ia enganar pelo menos algumas. Eu também achei. A do tênis, vá lá, porque tinha esse lance de você jogar tênis mesmo, mas as outras eu achava que a gente realmente ia conseguir. Eu também achei. É impressionante que ela nem titubeia, né? Na hora, não. Só pode ser isso. Ela vai na característica certa, né? Quem é cara de pau, quem quer arrumar as coisas, quem tira roupa na rua. Ok, mãe, 4-0 pra você. Agora é a hora da glória ou do fracasso total. Ou você pode ganhar da gente de 1.004.000 ou perder de 1.004.000. É isso aí. Porque essa rodada vale 1 milhão de pontos. Aliás, falando nisso, eu queria promover a nossa nova camiseta antes da gente ir para a última rodada. Os nossos jogos aqui são um oferecimento da mitocamisetas.com.br/gugacast, onde a gente tem 55 tipos de camisetas diferentes, a maioria delas com nomes do capeta. E a gente tem a nossa nova camiseta. Tem um monte de camisetas novas lá, Rafael. Tem a camiseta Acerola, o açaí dos anos 90, que eu não sei porquê, mas todo mundo pediu isso. O Gustavo declarou aqui num programa que Acerola é o açaí dos anos 90. Então, enquanto hoje em dia todo mundo come açaí e tudo mais, era assim nos anos 90 com acerola. que o Gustavo declarou isso, assim, como posso dizer, com uma categoria típica dele. E as pessoas ficaram absolutamente fascinadas e pediram para que isso fosse colocado numa camiseta, para as pessoas poderem demonstrar que elas têm esse conhecimento. Tem a camiseta do Homem-Bananinha. Demais. Que também todo mundo fica pedindo loucamente. E a gente fez um negócio bem legal. Sabe a capa do disco do Velvet Underground, que tem uma banana? Sei. Fez uma referência ali. E também a nova camiseta em homenagem aos nossos jogos. A última rodada vale 1 milhão de pontos. Demais. Então vai lá, mitoucamisetas.com.br/GugaCast e compra a sua camiseta, ok? Última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Tesoura. Pedra. Ah, tá bom, conta aí. Trabalho da escola. Essa história, ela se passa durante o tempo de escola, né? Durante a infância. E esse menino tinha que fazer um trabalho de geografia. Ele tinha que falar sobre um país. E esse menino fez uma dupla com um amigo dele e se empolgou de fazer o trabalho bem feito, sabe? Aí ele um dia pegou e foi de ônibus até a embaixada desse país, bateu lá, porque nessa época não tinha internet, né? Uhum. Então se você queria fazer um bom trabalho, não tinha como. Basicamente era impossível. Você não podia comprar de alguém que fez um bom trabalho. Se você fosse na biblioteca, provavelmente não teria livro sobre aquilo. Se tivesse, era muito antigo. E não tinha outra fonte de consulta que não fosse a enciclopédia, que era muito superficial. Então esse menino resolveu ir na embaixada. Ele foi na embaixada, tocou na campainha, tentou arranhar um inglês lá mais ou menos. Veio alguém atendê-lo em português. E passou um monte de material que eles tinham sobre esse país, porque uma das funções das embaixadas é divulgar a cultura do país e o modo de vida do país nos lugares onde eles estão instalados. Ele passou um monte de material. Esse material era realmente um material rico, então ele juntou com esse amigo era bom em computador. Nessa época ninguém fazia trabalho em computador, os trabalhos eram feitos em papel ao maço, à mão, mas aí esse menino tinha um computador e sabia usar, então eles fizeram um trabalho enorme no computador, porque dava para escrever mais. Apresentaram o trabalho, era tanta informação que os colegas ficaram interessados. Ele ultrapassou muito o tempo que ele tinha para fazer a apresentação e o trabalho ficou realmente de um nível superior ao que se esperava naquela sala de aula. E o professor da matéria era também dono de uma locadora de videogames. E aí ele aproveitou e deu uns brindes de tipo uma pastinha, uma régua, umas coisas assim com a marca dessa locadora de videogames. E aí o menino ficou bem satisfeito porque ele teve o seu trabalho recompensado com coisas de videogame, mas ficou bem, bem satisfeito de ter o seu trabalho reconhecido. É coisa tua. Yes! Yes! Yes! Ah, mãe, você voou muito perto do sol. Não, mas eu lembro uma vez que o Rafael foi numa embaixada pegar material pra fazer um trabalho pra ele. Não, fui eu que fiz isso. É verdade, mãe. Você tem razão. Eu fui numa embaixada pegar material, mas aí eu já tava na faculdade. Ah. E você foi de carro, você não teve que pegar um ônibus. Eu fui de carro, até o Lago Sul, que é o pior lugar pra ir de ônibus. Mas eu não lembro de tu teres esse trabalhão todo pra fazer um trabalho, não. Pô, eu fiz. Querias era brincar, não queria fazer trabalho. É, eu sabia que você ia dizer isso, por isso que a gente colocou essa aqui no final. Ah, então tá, tô triste. Eu fiz esse trabalho, tirei 10. E era sobre o Canadá, eu fui até a embaixada do Canadá, peguei um monte de material lá. Mas isso foi em Brasília? Isso foi em Brasília, sim, eu tava no primeiro ano, foi no meu primeiro ano. Tirei 10, era uma matéria de geografia, e esse professor, ele ficou maluco comigo. Ele me achava, tipo, porque ninguém dava essa dedicação toda. E ele me achava mega competente, assim, mega esperto e tal, ele ficava me elogiando, e foi super bom na minha vida nessa época, porque era uma época meio difícil. E aí, ele tinha essa locadora de videogames, né? Ele falou assim, ó, eu sou dono da locadora de videogames. E era uma época que a gente tava muito, muito ruim de grana. E aí eu tive essa brilhante ideia de ir lá pedir um emprego. E na minha cabeça, como ele gostava muito de mim e falava que eu era mega competente e tal, eu tinha um plano, eu tinha certeza que eu ia conseguir um emprego, entendeu? Eu tinha todo um plano, eu saí um dia depois da aula, fui lá na locadora, chamei ele, ele veio falar e eu falei assim, professor, eu queria trabalhar aqui. Eu sou bom de videogame, eu sou organizado e tal, quero trabalhar aqui. Eu tinha 14 para 15 anos. E eu achei que eu ia falar isso e ele ia aceitar na hora, porque pra mim essa era a coisa lógica acontecer, já que ele me elogiava tanto, falava tão bem de mim e tal. E ele falou assim, ó, não dá, você é muito novo ainda, eu acho que você nem pode trabalhar e tal, eu não posso fazer isso e tal. E ele ele tava certo, assim, ele foi responsável. De fato, eu não tinha idade pra fazer isso. Mas eu fiquei muito magoado. Eu voltei pra casa andando e chorando pela rua. É, imagino. Chutando pedrinha. Eu acho engraçado esse povo dizer, né, que não podia trabalhar aos 15, 16 anos. Eu, quando peguei meu primeiro emprego de professora, eu fui nomeada. Não era escola particular, não. Eu fui nomeada e eu tinha 16 anos. 15 ou 16 anos. E era professora substituta nomeada. É, acho que 16 anos já pode, né? Não sei se ainda pode. Você não pode ser nomeado, mas você pode trabalhar com 16. É, pode, mas é como aprendiz, esse negócio todo. Eu era professora substituta. Ainda estava no primeiro ano do curso normal, acho que era 15 anos. É, eu cheguei a trabalhar com... Mas não foi com 16, foi com 17. Com 17 anos eu cheguei a trabalhar de garçom e cheguei a trabalhar de tio da colônia de férias. No iate? Sim. Mas nessa época eu era muito criança mesmo. Eu tinha 14 anos. Eu era bem criança mesmo. Ele tava certo. Não era assim, não é que eu era muito novo. Não é que eu era um jovem adulto ou um adolescente crescido. Eu era criança, criança mesmo. É. Eu era fisicamente criança. Uhum. E ele tava certo. Mas eu fiquei muito decepcionado, porque isso ia resolver boa parte dos nossos problemas. E não resolveu. Mas tudo bem. Pelo menos serviu pra gente ganhar esse jogo. Mãe, sinto muito. 1-4 milhão. Gustavo. Rádio virtual. Que me enganou aí, porque eu lembro de uma vez que o Rafael foi na embaixada fazer, pegar material pra fazer um trabalho. É, então, mas a ideia é te enganar. A outra coisa é que pela primeira vez a última rodada valeu 1 milhão de pontos, realmente deu certo. Tá bom. É verdade. Por isso que a gente lançou essa camiseta. Mãe, você já baixou o PicPay no seu telefone? Não. Você tem que baixar. O PicPay, ele é o canivete suíço dos pagamentos no Brasil. Você pode fazer tudo com ele. Você pode pagar boleto, você pode pagar estacionamento, você pode comprar jogo na Steam. Mãe, quando você for comprar jogo na Steam, você pode pagar com o PicPay. O que é isso? É uma plataforma online, você comprar jogo. Dá pra fazer tudo com ele, cara. O PicPay dá pra você compartilhar. Sabe quando você vai dar uma festa e aí todo mundo vai pagar uma parte, assim? Uma viagem, algo assim? Dá pra todo mundo se pagar através do PicPay. É incrível, assim. O PicPay revoluciona os meios de pagamento. E nessa revolução, ele criou o esquema de assinaturas que a gente usa aqui no grupo secreto do GugaCast. Então, se você vai em picpay.me/GugaCast, seleciona lá o plano de 15 mangos... E aí você pode vir fazer parte desse grupo maravilhoso, onde tem GugaCast todos os dias úteis. Eu já pago, já contribuo. Então, mãe, então você tem que entrar lá no grupo. Então a gente tem que pôr você no grupo, pra você falar com a galera. Mas você tem que ficar ligada, você não pode ficar revelando coisas embaraçosas das nossas vidas, ok? Ah, isso aí eu vou pensar direitinho. Tá bom, então faça como a minha mãe, assine o PicPay e faça parte do grupo secreto através do picpay.me/GugaCash. E fazendo isso agora, você pode ganhar até 10 reais de cashback quando você fizer o seu primeiro pagamento. E se você é um criador de conteúdo também, você pode usar o esquema do PicPay pra você, assinaturas.picpay.com, cria lá e serve pra um monte de coisa, se você dá aula particular, se você tem uma associação dos moradores, um monte de coisa que você pode usar o esquema de assinaturas pra pagamento. Vai lá que tem tudo escrito lá, ok? Ok. Rafael, é a sua hora de brilhar. Vem pra bolha, você também. Vem! Mãe, tem umas histórias que você conta que eu acho fascinante. Você e meu pai, quando vocês contam essas histórias, porque o mundo era muito diferente. O mundo mudou demais, assim, tipo, dos anos 60 pra cá. Tipo, tinha um monte de coisa que não existia e passou a existir. Assim, quando eu conto uma história minha de infância, igual essas que a gente contou aqui, tipo, sou eu, o Guga, mais novinho, fazendo bobagem de criança, beleza. Quando você e meu pai contam histórias, parece que é outra pessoa. Porque parece que é outro mundo. Parece que foi assim, tipo, na Alemanha do século XIX. Quando você fazia trabalho de escola, quando você, sei lá, estragava os brinquedos das outras crianças, ou quando você jogava bola na rua, como era a vida, assim? Como eram as coisas? Olha, eu acho que... Uma vez a Amanda me perguntou, vó, qual era o filme que você mais gostava na televisão quando você era criança? Eu disse, Amanda, quando eu era criança, não tinha televisão. A televisão já existia, mas a gente não tinha dinheiro para comprar. Ela, nossa, sua vida devia ser muito chata. O que, que você fazia para brincar? Eu disse, olha, a gente jogava bola, a gente rodava pneu, subia em árvore, chegava da escola, saía correndo pela praia e se jogava no mar. E assim, brincava de amarelinha, sentava no portão para conversar com os amigos. Ela, poxa, vó, que interessante, como eu queria viver nessa época. Então, realmente, eu acho assim que eu tive uma infância brilhante. Era uma infância que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha desenho infantil, não tinha nada, mas a gente se divertia muito. Eu jogava muito futebol, adorava brinquedo de menino e vivia sempre enturmada com eles. Aliás, teu pai era um dos meninos da turma, né? Porque a gente era vizinho. Depois ele veio para Brasília com uns 15, 16 anos e mais tarde a gente se encontrou e namoramos, noivamos e casamos. E eu estou aqui, vai fazer 50 anos agora em julho. Uau! Nem tinha me tocado que esse era o ano que faz 50 anos. Pois é, é. Mas não tinha uma história que você batia nos meninos, igual a Mônica? Ah, sim, eu era a Mônica da rua. Todo mundo tinha o maior respeito por mim. Eu era magrinha como a Amanda, assim, a mais alta da turma, dos meninos todos, mas eles tinham o maior respeito por mim. Tinha um menino que era meu vizinho e ele batia em todos os outros. Era o terror. Mas a única pessoa que ele respeitava era eu. Então, às vezes, quando ele ameaçava algum garoto da rua, eles me chamavam. Dite, olha, eu queria sair na rua, mas o Edgar disse que ia me bater. Você pode sair comigo? E lá ia eu servir de guarda-costas para o Edgar não bater nos meus amigos. Toma essa, Edgar. Vem encarar minha mãe, Edgar. Quero ver. Ah, o Edgar, ele era magrinho também, alto assim, mas ele morria de medo de mim. É genial que o menino mais forte da rua se chame Edgar. Não era o mais forte, ele era o mal da rua. O valentão. A gente pode dizer, a gente pode contar essa história da minha mãe como se ela morasse na Riviera Francesa, porque, tipo, ela se chamava Edith, ela se chama ainda Edith. O nome do menino mais forte da rua era Edgar. E quando eles chegavam na escola, eles corriam para o mar, né? É uma vida muito chique. Pois é. Fazíamos também, uma das brincadeiras preferidas era fazer cafundó. Sabe o que é cafundó? A gente ia pra praia, cavava um buraco, depois com ripinhas de galho de árvore, a gente fazia um gradeado na boca do buraco, botava um jornal e fechava com areia. Botava areia em cima e ninguém sabia que tinha um buraco ali. Aí a gente sentava no portão lá de casa e ficava esperando. De repente vinha um menino correndo e pof, caía no buraco. E era a maior diversão, né? Isso chamava cafundó. É, e tipo, só um menino morreu, né? Dois quebraram a perna, mas sobreviveram. E nenhum se atrevia a brigar comigo porque morria de medo, né? Eu me sinto melhor agora na história da piscina por causa disso. Pelo menos eu não atentei contra a integridade física deles. Ah, pois é. Mas é. Era o maior barato. Isso daí era a trollagem dos anos 50. É. Dá pra imaginar, né, um Mickey num barco assim, ir lá e fazer o buraco. É. Tinha outra vez, nós saímos pra... Eu, a Nena, meus primos... Fomos numa dança, né? Um baile da faculdade, uma coisa assim. Quando nós voltamos, estávamos no carro do meu primo e tinham uns policiais da cavalaria, né? Eles eram dois montados num cavalo. E nós dentro do carro, de madrugada, um silêncio bárbaro, aí o meu primo que estava dirigindo falou, né? Quatro cavalos, dois montados e dois levando os outros. E os policiais ouviram. Aí eles saíram com os cavalos correndo atrás de nós no carro. Aí eu sei que a gente conseguiu despistá-los e fomos para a casa do meu tio e botamos o carro embaixo de uma árvore, arrancamos os galhos da árvore tudo e escondemos o carro para os policiais não nos acharem. Eu não sei se eles se perderam de nós, os policiais, ou se eles resolveram desistir, né? Porque era só a meninada que estava dentro do carro. Então quer dizer que você foi perseguida por policiais fazendo zona na rua na sua adolescência? Pois é. E eu só tô sabendo disso agora. Pois é. Cara, como eu queria ter sabido disso anos atrás. Verdade, era os patotinhas crescidos, né? Eu já tava na faculdade, já era primeiro ano da faculdade, caloura da faculdade. Mas eu ia te perguntar isso. Nessa época aí da praia que você fazia armadilha, que você tentou matar as pessoas na praia. Quantos anos você tinha? Ah, uns 6, 7 anos. A criança com 6 anos, ela já tava, tipo, na rua, matando outras pessoas, né? Era... Sim, sim, claro. Não todas as crianças, não todas. Porque lá de casa era mais eu do que as outras. Mas não tem uma história de que meu pai falava que queria casar com você e se encheu de porrada? Ah, sim, sim. Ele dizia porque ele vivia brincando comigo, com a Nina e com a Ana Maria. Aí, uma vez, a minha avó, ele chegou e se escondeu atrás da porta, né? Não, eu estava atrás da porta e ele não me viu. Aí a minha avó perguntou para ele: Márcio, quando você for grande, com quem que você vai casar afinal? Você quer namorar com quem? Com a Ana Maria, com a Nena ou com a Dite? Aí ele disse: Ah, dona Alma, quando eu for grande e for casar, esteja eu onde estiver, eu volto para casar com a Dite. Aí olha, eu saí bonito atrás da porta, mas eu bati tanto nesse menino. E ainda falei que pode ser o último homem da face da terra, mas eu não caso contigo. E tá aí, ó, castigo, né? Essa ele ganhou. Essa ele prometeu e cumpriu. Mas isso era uma época que você morava em Florianópolis. É. Eu já ouvi essa história até hoje. A casa que foi dos meus avós, em Florianópolis, fica numa região que a gente conhece ali como Avenida Beira-Mar. Mas o mar não chega na casa. Tem a casa, aí tem assim, sei lá, meio quilômetro de ruas, e aí é o mar. O mar chegava até a casa nessa época? Chegava até a casa. Aquilo ali foi tudo aterrado e construída a avenida. O mar batia, quando a maré enchia, ele batia no muro lá da casa da minha avó e entrava pelo portão, às vezes chegava até a porta da cozinha. E a gente subia no muro e do muro a gente mergulhava no mar, que era o muro que servia de trampolim para a gente mergulhar no mar. Então não tinha nem praia, o muro segurava água. Não, tinha. Isso aí é quando a maré enchia. Ah, entendi. Quando a maré estava vazia, aí tinha uma faixa grande de praia. Uhum. E tinha umas pedras lá, inclusive uma pedra que se chama Pedra do Biguá, onde Biguá eram umas aves que ficavam pousadas ali, tomando sol. Quando a maré vazava, a pedra ficava pertinho da praia, a gente ia a pé lá, subia na pedra e tal. Mas quando a maré começava a encher, aí não dava mais pé para a gente voltar para a praia. A gente tinha que ficar atento. Uma vez eu fui e antes que a maré enchesse eu saí, né? Que eu era esperta. E ficou a Neno, o Dudu, o Tavo, tudo em cima da pedra lá. Quando eu olhei para trás, eles já não conseguiam mais sair da pedra para voltar para casa. Aí eu tive que chamar o tio Tonga que foi lá salvar a turma toda de canoa. Cara, que legal. Não, eu gostei muito desse problema. Tipo, você chega para um dos seus vizinhos, que é seu tio, e fala assim: tio, os meninos ficaram presos numa pedra, pega o seu barco e vão lá salvar eles. Aí você sai do quintal da sua casa, pega um barco e vai salvar os meninos na pedra. É, o barco normalmente ficava na praia, né? Quando tava seco, ele ficava na praia. Se a maré enchesse, levava o barco também. Mas mãe, esse local, a audiência pode dar uma olhada no Google Maps. O que é impressionante é que aí a gente fala: ah, é na Avenida Beira-Mar. Quem conhece Florianópolis sabe que é uma avenida movimentada, mas mesmo quem passou por Florianópolis só de férias, certamente visitou o shopping Beira-Mar. Uhum. E essa casa é de frente para o shopping Beira-Mar, e é ali que o mar chegava. Então, quando você passa, se você olhar no Google Maps, você já acha absurdo. Agora, se você for ao shopping Beira-Mar e você falar: cara, o mar chegava aqui. Não, não, ele não chegava lá no shopping, porque ali o que tinha era o campo de futebol do Havaí. Tudo bem, mas a maré não chegava lá. A maré chegava no quintal da casa da minha avó, que então fica em frente ao shopping Beira-Mar. Então, tem o shopping, aí tinha um espaço e vinham os lotes das casas. E o mar chegava nessas casas. No quintal. E são os mesmos lotes até hoje. Não, chegava no quintal, não chegava dentro de casa. Chegava no quintal, às vezes, quando enchia muito, vento forte e tal, ela chegava até a escada ali da porta da cozinha da casa da avó. Mas, não, ele não passava pra rua, não. Essa casa existe até hoje. Ela hoje abriga o escritório de contabilidade de um dos meus primos. É. E quando eles foram montar o escritório lá, o meu tio Sérgio, que é um dos irmãos da minha mãe, ele foi reformar o piso da casa, e ele me contou que, ao tirar o piso da casa, dá pra perceber que a casa é toda feita em cima da areia. Tudo embaixo da casa é areia, areia, a casa é suspensa, justamente por isso, né, que é o tipo de construção dessa época, de você construir casa na praia. Então ela é suspensa, assim, tem uma área embaixo, que era justamente pra água entrar ali, caso fosse necessário. E ela é toda suspensa com tijolo. E é isso, e tá lá em pé até hoje. É impressionante. É bem impressionante mesmo. Bom, aí quando eu terminei o curso ginasial que eu fiz no Colégio Coração de Jesus, eu resolvi que ia morar com o meu pai, que tinha sido transferido para Chapecó. E eu briguei com as freiras lá, pedi a minha transferência para a escola, o colégio lá de Chapecó, e fui morar com meus pais. Porque nessa época seus pais não moravam com você, é isso? Você morava com a sua avó? Morava com a avó e depois morei com meu padrinho e minha madrinha, quando a avó morreu. Em Florianópolis? Em Florianópolis. Mas quando eu fui morar em Chapecó com o pai e com a mãe, a minha avó ainda era viva. Por que você não morava com seus pais? Porque o meu pai era fiscal da fazenda e ele era transferido para lugares onde não tinham escolas. E como eu já estava no ginásio, então eu não podia sair para ir morar com eles porque não tinha escola. Os meus irmãos iam porque eles eram mais novos, daí tinha escola para eles, mas para mim já não tinha mais. E quando que você via seus pais, assim, só de vez em quando? É, nas férias. Só nas férias? É. Eles não vinham no fim de semana, coisa assim? Porque não é tão longe assim, né? Não, se bem que Chapecó é bem longe, né? Hoje não é longe, mas naquela época, às vezes, eram 7 horas de viagem, 6 horas de viagem, aí... Então você era igual ao Harry Potter, você só via seus pais nas férias. É, nas férias. Uau. E aí você foi morar em Chapecó. E quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 15 anos. E como foi, assim, tipo, 15 anos, você larga tudo... Todos os amigos, a escola, coisa assim. Eu sempre estudei nesse colégio, Colégio Coração de Jesus. Eu era uma aluna, assim, como eu sou até hoje, muito pontual. Nunca cheguei atrasada. Quando eu passei para o curso normal, que eu fui fazer o curso normal nesse mesmo colégio, fui pegar o ônibus e houve um problema com o ônibus. Eu cheguei atrasada no colégio e junto comigo tinha uma porção de crianças do primário, na época chamava primário, que estavam no ônibus e chegaram junto comigo. Aí a diretora, né, a freira, a irmã diretora, perguntou: mas por que que vocês estão chegando tão atrasadas? Aí a meninada olhou para mim e disse assim: nós viemos com ela, no ônibus, porque eu nem conhecia. Uhum. Aí a freira disse: mas vocês vão confiar numa normalista? Aí eu me ofendi, porque nunca tinha chegado tarde no colégio, eu me ofendi e disse: não, irmã, eu vim só pedir a minha transferência que eu vou morar com meus pais em Chapecó. Na hora, sim? Na hora. Aí fiquei em casa e falei: mãe, eu vou morar com vocês, já pedi a transferência lá na escola. Aí só falta a mãe ir lá e assinar. E fui. E aí você foi morar em Chapecó? Foi uma fase, assim, maravilhosa da minha vida. Foram 2 ou 3 anos, uma coisa assim. Você estava fazendo um segundo grau em Chapecó, é isso? É, um curso normal, segundo grau. É um curso profissionalizante, né? Uhum, de professora, né? De professora. E por que foi tão legal? Porque era os anos 60, eu era adolescente, o meu pai era uma autoridade na cidade, que aí é que eu vim entender a diferença, da, né, por ser uma autoridade, que todo mundo me tratava assim como se fosse uma pessoa diferente, né? Inclusive na escola, quando eu tinha algum problema e eu dava problema, aí a irmã diretora mandava um bilhetinho para as minhas outras colegas e para mim tinha que ser num papel timbrado porque era para uma autoridade. Uau! Aí é que eu comecei a perceber que havia diferença entre filho de autoridade e filho de pessoas comuns. É, e era a autoridade, né? Que é o fiscal da Receita. É alguém com quem você não quer ter problemas. Exatamente. Foi a época que eu jogava muito, joguei vôlei, era diretora do Grêmio Esportivo lá do colégio. Eu fui ser também diretora do Grêmio da cidade mesmo, não só do colégio, mas da cidade. E fiz muita amizade e foi assim, muito legal, muito jóia. Aí depois de lá nós fomos para Porto União, que foi um lugarzinho que eu não gostei muito não. Porto União? É, depois nós fiquei um ano em Porto União, voltei para Florianópolis, que foi quando eu comecei a fazer faculdade, de lá eu só saí formada. Eu não sabia que você tinha morado em Porto União. Hoje em dia Porto União é a capital nacional do Steinhager no Brasil. É mesmo? É mesmo. Lá eles têm, sei lá, umas 11 fábricas de Steinhager e eles têm um festival que chama Festival do Xixo, que é o festival anual do Steinhager no Brasil. Porto União é uma cidade gêmea, né? Ela é gêmea com União da Vitória, que é do Paraná. E o que separava a União da Vitória de Porto União era uma estrada de ferro. É engraçado que Porto União não tem um porto. Fica bem no meio do estado. Não chega perto de nada. E tem 33 mil habitantes. Será que a gente tem algum ouvinte em Porto União? Se você tiver, manda um alô pra gente. É Porto União e União da Vitória, que são praticamente uma cidade só, né? Só que uma fica do lado do Paraná e a outra fica do lado de Santa Catarina. É como o GugaCast. O GugaCast tem uma cidade irmã que é Perth. E a única coisa que a separa é metade do mundo. Eu, por exemplo, eu morava e estudava em Santa Catarina, em Porto União, e o meu dentista ficava no Paraná, União da Vitória. Todo quando eu ia tratar os dentes, eu ia pro Paraná. É, aonde seu pai não tinha nenhuma jurisdição. Não tinha. Não tinha. É. Pedia recibo, né, no dentista. Falava, você pode dar o recibo? Fala, você acha que manda aqui? Você acha que aqui você é fiscal da Receita? Vai sem recibo. Imagina um escândalo. A filha do fiscal da Receita paga impostos em outro estado. Aí, quando foi, eu fiz os 4 anos da faculdade lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que não tinha mesmo faculdade particular, né? Só tinha a federal. Uhum. Daí eu casei. Não, mas peraí, você foi muito rápido. Ah. Eu lembro que você me contou uma história de que vocês usavam boinas vermelhas. A gente usava boina quando era caloura. Uhum. Para diferenciar, os meninos usavam bonés e as meninas usavam boinas. Da faculdade de filosofia, que era onde eu estudava, era uma boina branca com as letras lilás, que era a cor da filosofia. Mas isso era obrigatório? Era, se não pagava multa, diretório cobrava multa. Esse é um belo exemplo da Alemanha do século XVII. Porém, né? Como foi 1964, logo estourou a Revolução, né? Aquela Revolução. Então, os estudantes, principalmente filosofia e direito, eram muito visados. Então, nós tivemos que tirar as boinas e bonés e tudo, porque senão era perigoso nós irmos presos por sermos estudantes. Por ser estudante de filosofia. É. Certamente alguém subversivo. Filosofia e direito eram os mais visados. Caramba, cara, que história é isso? Aí nessa época eu morava na casa do meu tio e eu estudava filosofia, o meu primo estudava direito, tinha a namorada do meu primo estudava serviço social, então eram muitos estudantes. Mas lá. Peraí, você estudava filosofia ou você estudava pedagogia? Que é da faculdade de filosofia, um curso da faculdade de filosofia. Entendi. Tinha filosofia, matemática e outros cursos lá. Então, a casa do meu padrinho, né, do meu tio, onde eu morei, era assim constantemente vigiada, porque muito estudante lá. Você estava na Universidade Federal, em Florianópolis, e seu pai ainda morava fora? Morava fora. Onde que ele morava? Quando eu fiz o vestibular, ele morava em Porto União. Depois ele foi para, se não me engano, ele foi para Rio do Sul. E de Rio do Sul ele foi para Lages. Ele foi para Tubarão, Criciúma. Então, na verdade, ele fez o Voaldo Roadshow. Ele morou em todos os municípios de Santa Catarina. Quase todos. Você sabe que uma época da minha vida eu trabalhei no BESC, né? No Banco do Estado de Santa Catarina, em Brasília. E eu cuidava do malote. Então, eu que mandava as correspondências para todos os lugares. E por conta disso, eu não lembro mais, mas na época eu aprendi o nome de, sei lá, todos os principais municípios do estado de Santa Catarina. Porque tinha uns que você falava assim, não é possível que isso seja realmente um lugar. Braço do Norte. Braço do Norte é um bom nome. Pomerode. Piratuba. Não, mas tinha um que eu achava que... Eu falava, sério, que isso é o nome de uma cidade? Xanxerê. Xanxerê não parece nome de lugar que fica no sul. Xanxerê, Xaxim. Xaxim. É, tinha uma cidade chamada Xaxim também. Maravilha. Maravilha. Porto Goiôim. Tem um que é o nome de um cara, assim, que é tipo o nome de uma pessoa. Eu realmente achava que eu tava escrevendo pra uma pessoa, e aí eu descobri que era uma cidade. Ah, tem uma outra chamada Curitibanos. Xaxim, Xanxerê e Chapecó ficam todos pertinhos. Aí tem o Porto Goiôim. Porto Goiôim. Tem Mafra, que é também uma cidade gêmea. Piratuba, que o pai morou também. Em Piratuba também é uma colonização alemã. E tem uma festa que chama Festa do Kerbs, E é como se fosse, assim, uma festa da cerveja, sabe? Uhum. Mas chamava Kerbs, era muito legal. Tinha uma cidade também, mas eu achava que era em Santa Catarina, mas era no Rio Grande do Sul. Era essa que eu achava, que eu tava escrevendo pra uma pessoa e era um lugar. É uma cidade chamada Frederico Westphalen. Ah, e aí eu lembro que eu fui perguntar assim, eu falei, ó, eu preciso mandar isso aqui pro senhor Frederico. E aí as pessoas ficavam, não sabe o que ele tá falando. É, o Rio Grande do Sul tem os melhores nomes de município e tem inclusive o Faxinal do Soturno, né? É, Faxinal dos Guedes. É, eu descobri hoje que Faxinal do Soturno é o município com o maior número de médicos por habitante do Brasil. Quando você falou a primeira vez, eu achei que era o nome de uma pessoa também, Faxinaldo, tipo um irmão do Arnaldo. Faxinaldo é muito bom, Everaldo, Faxinaldo e Everton. Vamos usar esse nome quando a gente estiver lendo uma história, Faxinaldo. Faxinaldo é um cara soturno. Ô mãe, mas e aí, por que que você mudou pra Brasília? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Eu mudei pra Brasília porque eu casei. Teu pai morava aqui em Brasília. O nosso namoro foi assim, um namoro por carta, né? Telefone na época era muito difícil. Às vezes ele queria falar no telefone, fazia ligação, pedia pra telefonista uma ligação de manhã e só ia conseguir falar à noite. E assim mesmo, com muita dificuldade, a gente normalmente, ele falava com a telefonista falava comigo e eu respondia para a telefonista que respondia para ele. Nossa, que agradável. Então, dificilmente a gente usava telefone. Era mais a carta, telegrama, cabograma, essas coisas assim. Cabograma. Cabograma é uma coisa que realmente acabou. É verdade. Mas desse namoro todo por carta e vocês simplesmente resolveram se casar? É, pois é. Resolvemos. A gente já se conhecia desde criança, né? Uhum. Aí eu casei e vim aqui pra Brasília. Os meus amigos eram os amigos do teu pai. Os meus amigos ficaram todos em Florianópolis. Os parentes eram os parentes do teu pai. E assim começou minha vida aqui, né? Antes disso, quando nós casamos, fomos passar a lua de mel no Rio de Janeiro, num hotel em Ipanema. Eu acho que para todos os efeitos é melhor esquecer o nome desse hotel. É, porque eu posso dizer que a minha lua de mel foi um estouro, porque no terceiro dia de lua de mel, nós chegamos de um jantar, entramos no apartamento do hotel e o Márcio foi no banheiro pegar água para mim. Na hora que ele abriu a porta do banheiro, explodiu tudo, porque o banheiro estava cheio de gás. Meu Deus! Chuveiro, né? E aí explodiu tudo. Quando ele saiu do banheiro, que eu pude ver, ele estava com o cabelo todo queimado. Nossa! E eu não me machuquei porque eu estava no quarto, não fui no banheiro. Mas eu sabia que tinha tido um incêndio, mas eu não sabia que tinha sido uma explosão. Não, não é incêndio, não teve fogo, foi uma explosão. As cortinas do quarto ficaram penduradas lá no fio da rua. Nossa! E o ar-condicionado que estava na janela era no quarto andar, ele atravessou a rua com o impacto, né, da explosão, ele atravessou a rua e entrou num apartamento lá no primeiro andar. Nossa, foi tipo um canhão. Porque o ar-condicionado dessa época era o tamanho de um Fusca, né? Não era tanto assim, não. Não era grande. Sim, não, cara, mas ele atravessou, ele voou de um lado a outro da rua e entrou num apartamento. É, foi uma bala de canhão. O armário de dentro do quarto arrebentou todinho, as roupas estragaram quase todas as minhas roupas que estavam no armário. E foi um caos. O Márcio teve queimadura de segundo grau no pescoço, né? Porque ele, na hora que ele abriu a porta, que houve a explosão, ele foi sugado para dentro do banheiro e a porta fechou, ele ficou lá dentro. Meu Deus! É. Tudo que aconteceu com ele foi isso, uma queimadura no pescoço e queimou o cabelo. E eu, nervosa, tudo, e ele gritou lá de dentro, sai pela porta externa, porque ele achou que estivesse pegando fogo, né? Uhum. Aí eu fui sair do jeito que eu tava, numa mini camisola, aquele negócio. Quando ele veio pela frestinha que tinha na parede do banheiro ali, que abriu uma fresta, ele, não, amorzinho, assim não. Aí ele empurrou a porta do banheiro e conseguiu abrir. Aí eu olhava pra cara dele, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque ele tava o cabelo dele tava cinza, parecia um bombril queimado, sabe? Uhum. E assim está até hoje. E não tinha cílio, não tinha sobrancelha, não tinha... queimado tudo. Nossa! Aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Nisso já chegou o gerente, já chegou tudo. Eles achavam que um avião tivesse caído em cima do hotel, sabe? Meu Deus! E aí a minha lua de mel acabou no terceiro dia. E vocês pagaram o hotel? Ah, o Márcio pagou. Toda vez que eu quero aloprar meu pai, que ele fala alguma coisa assim de ah, você não pode ser otário, meu, não sei o quê, eu falo assim, você pagou o hotel, cara, que explodiu na sua cara. Você pagou esse hotel, você é um otário. Aí ele fica putaço, até hoje. É, mas essa história de você sair de mini camisola foi o que salvou a vida dele. Ah, pois é. Foi o que deu a motivação pra ele, puta, eu preciso sair daqui agora. É. Aí nós viemos embora pra Brasília, foi assim que terminou a lua de mel. Mas eu também sou uma das únicas pessoas que posso falar que a minha lua de mel foi um estouro, né? Essa piada faz sucesso até hoje. Pois é, a minha foi. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu e o Rafael temos irmãs, a Flávia e a Fernanda. São as nossas irmãs e elas são mais velhas do que a gente, né? Elas... Gêmeas. E elas são gêmeas entre si. É impressionante como é difícil explicar isso, né? Fala, você tem irmã? Tem irmã. Elas são gêmeas. Não, você tem irmã gêmea? Não. Eu tenho duas irmãs e elas são gêmeas entre si e eu não faço parte disso. Eu tive um útero só pra mim. Você sempre conta que a história da gravidez delas foi bem difícil, né? Justamente por ser uma gravidez de gêmeas. Desde engordar, eu emagreci. Você sabe com quem isso aconteceu também, né? Com quem? A Rosemary. Que Rosemary? A mãe do bebê de Rosemary. Quando ela teve o bebê? Quando ela teve o bebê capeta. Aham, uhum, aconteceu a mesma coisa. Ah, pois é. Tá aí uma explicação, não sei. Não sei, pode ser só uma coincidência, mas... É, pois é. Eu passava, assim, uma semana no hospital tomando soro, outra semana em casa. Aí voltava pro hospital porque desidratava de novo. E assim foi até uns 5 meses, quando meu médico perguntou se a minha mãe morava em Florianópolis. Eu disse, sim. Ela, então vai pra lá, vai, pra ver se consegue hidratar, porque aqui tá muito seco, era julho, agosto. Vai pra lá. Aí eu fui, passei uns 3 meses lá em Florianópolis e aí comecei a melhorar, né? Aí um dia meu pai chegou pra mim e perguntou assim, quando é que você vai embora? E aí eu disse, nunca. Aí ele, não, você tem que ir embora, vai morar com seu marido, chega, quando chegou a noite ele já chegou com uma passagem de avião pra eu ir embora no dia seguinte. Meu Deus, cara, quantas coisas erradas. Aí eu voltei pra Brasília. Era um mundo muito medieval, né? O seu médico, você tá numa gravidez de risco, e aí o seu médico chega pra você e fala assim, eu acho que você devia ir viajar, você devia fazer uma viagem com uma gravidez de risco de 5 meses. Pra hidratar. Compra um umidificador... E aí depois o seu pai chega pra você e fala assim, não, isso está errado, você tem que morar com o seu marido. Vá aos 8 meses de gravidez, de uma gravidez de risco, pega um avião. Não, que 8 meses, eu tava de 6 meses, cara. Você falou 5 mais 3, eu somei, deu 8. Quando eu saí daqui de Brasília, eu tava com uns 3, 4 meses de gravidez. Entendi. Fiquei lá uns 2, 3 meses. Uhum. Eu voltei pra Brasília e comecei a passar mal de novo. Porque era muito seco. Sabe com quem isso também acontecia? Com o bebê da Rosemary? Com a Rosemary. Dependendo do lugar que ela tava, quando ela ia tipo, pra igreja, ela passava mal. Quando o padre tava perto, ela passava mal. E o que eu acho massa é esse médico, ele tem várias formas de hidratar a pessoa, né? Ele podia falar, toma uma água de coco ou viaja pra Florianópolis. Eu não podia tomar nada. Eu não podia tomar nada. Eu tomava um gole d'água e vomitava 10 litros. É, todo mundo sabe que a solução nessa época eram sanguessugas, né? É. Eu não quero ser chato, mas essa história de você tomar água e vomitar 10 litros também aconteceu com uma outra mãe conhecida do cinema. A Rosemary. Fala para as tuas irmãs que elas são o bebê da Rosemary. Fala. Pode ser só uma coincidência. Não estou querendo chegar a conclusões precipitadas aqui. Aí o resultado disso tudo, nasceram 2 espirros de grilo, né? 1,6 kg. Espirro de grilo. Esse tempo todo sem poder chamar elas assim. O único que não me deu muito trabalho na gravidez foste tu. Eu sei. Porque o Rafael não foi bem na gravidez, foi no parto. Eu sei, porque eu sou um bom menino, né, mãe? Eu sou um bom filho, só dou alegrias. É, a Flávia e a Fernanda me sacrificaram. Bom, nessa época que você engravidou das meninas e que a Rosemary engravidou do bebê dela... É, porque foi na mesma época, inclusive. É, não tinha ecografia, né? Quando foi que você descobriu que eram gêmeas? Eu descobri que eram gêmeas um dia antes delas nascerem, porque eu estava com ameaça de eclâmpsia e o médico mandou fazer uma radiografia. Uma radiografia? E aí... Uma mulher grávida. É, e aí o laudo foi de uma gravidez gemelar a termo. Peraí. O que é gravidez gemelar a termo? Tava pronta pra nascer. Ah, entendi. Tinha terminado a gestação. Elas podiam nascer. E você tava de 7 meses, né? Ou 8? Eu tava de 9 meses. Elas não nasceram prematuras? Não, elas nasceram com pouco peso. Ah, entendi. Você nasceu prematura, né? Eu nasci prematura de tempo e peso. Nasci com 1,5 kg, a Nena nasceu com 1,5 kg. Porque você e a Nena também são gêmeas. Somos gêmeas. E também são espirros de grilo. É. É. Então é uma dinastia de espirros de grilo. E a minha mãe era gêmea. Mas a irmã gêmea da sua mãe não sobreviveu, não tem uma história assim? Não, mas não é que ela não sobreviveu. Ela sobreviveu, porém, ela, quando tinha uns 10 meses de idade, elas tiveram desidratação. Nossa, que horror. Aí ela morreu e a minha mãe se salvou. Que horror. Elas eram idênticas. Eu e a Nena não somos, nem a Flávia Fernanda. E aí o médico chegou pra você, você tava passando mal no hospital, mas você tava de 9 meses, então tava ok. E aí fez a radiografia, que é um lance meio medieval, e aí eles falaram, ó, tem que nascer. É, vamos esperar uma hora que a pressão tiver mais baixa, a gente vai operar. Que foi no dia seguinte, ele mediu e tal. Aí foi auscultar para ver, né, se os gêmeos estavam bem. Mas não tinha o que tem hoje, que é... Não tinha ultrassom. Eles auscultavam com um aparelho que parecia um funil. Uhum. Ele basicamente punha um copo na sua barriga e tentava escutar, é isso? É. Aí ele falou pro Márcio, chamou o Márcio para tomar um cafezinho e disse, Márcio, te prepara porque um dos gêmeos está morto, porque a batida cardíaca é uma só. E você não sabia que eram meninas? Não sabia. Não existia isso, né? Uhum. Aí o Márcio disse, porra nenhuma, filho meu não morre assim não. Estão os dois vivos aí dentro. Eu fui internada, né, de noite, aí fui pra casa. Peraí. Nesse momento ele se recuperou da lua de mel, né? É. Na lua de mel ele foi um otário, porque ele pagou o hotel que explodiu na cara dele. Mas nesse o médico chamou e falou, olha, um de seus filhos tá morto. Ele falou, filho meu não morre. Ponto final. E fácil não vou pagar. Olha, eu já paguei um hotel que explodiu. Eu não vou pagar um parto de dois meninos. É. Credo. Imagina que situação. Eu não tinha tamanho assim de barriga pra um. A minha barriga, a medida da minha barriga era menor do que de um. E aí a radiografia dizia que eram dois. E o médico dizia, essa aqui não é sua radiografia não, né, Edith? Eu digo, o Márcio tá me enganando, né? Não. Meu Deus. Porque ele achava, eu não tinha medida pra um, que dirá pra dois. Uhum. Mas dois. E aí? Mas eles não falaram pra você que ele achava que um ia estar morto? Falou só pro Márcio. Sim, você só ficou sabendo depois. É, depois que já tava em casa, tudo é que o Márcio me contou. Caramba. Que elas já estavam fora de perigo. Mas e aí? E aí é isso, vamos pra faca. É, aí era anestesia geral, porque não tinha peridural, não tinha... Caramba! Raquidiana, não tinha, era anestesia geral. Caramba! Aí não vi quando elas nasceram, nada disso. Aí quando eu voltei da anestesia, né, aí eu perguntei pro Márcio, o que que foi? Aí ele, duas meninas lindas, uma loira de olhos azuis e uma morena de olhos verdes. Aí eu imaginei aqueles dois bebês Johnson, né? E eu só fui conhecê-las no dia seguinte. Elas nasceram dia 18, eu só fui conhecê-las dia 19. Aí chega a enfermeira com aqueles dois espirros de grilo. Duas filhas. Eu disse, não são essas aí, não. Meu marido falou que elas eram lindas, bebê Johnson, e essas aí são feinhas. Uma cara de coruja, outra cara de macaquinho. Cara de coruja. A cara de coruja era a Fernanda. A enfermeira, dona Edith, são as únicas gêmeas do berçário. A senhora não pode falar isso, não. Aí eu disse, posso, são minhas filhas. eu vou levá-las de volta. Eu digo, não, pode deixá-las aí, eu aguento tranco. Aí ela deixou do meu lado lá, uma de cada lado, assim, aqueles dois espirrinhos de grilo. E hoje estamos aí, né? Mas apesar disso, foi normal depois, né? Elas cresceram normal, ganharam peso normal, não teve nenhuma grande complicação, né? Não, teve não. Aí, mas eu fiquei traumatizada, né? Vocês nasceram só porque o Márcio quis, porque eu não queria mais, não. É. E aí depois veio eu e depois o Rafael. É. Quando você ficou grávida de mim, e aí não teve nada disso, aí foi tranquilo. Foi tranquilo. Aí nasceu, foi quando eu tava na mesa de operação lá, e o médico chegou pra mim e disse assim, Edith, se você soubesse a farra que tá lá fora, tá rolando até champanhe pra esperar o seu bebê aí. Era porque tava a turma inteira no hospital. Márcio chamou todo mundo. Deixa eu aproveitar essa ocasião pra agradecer. Obrigado, pessoal, vocês terem ido lá. Obrigado, tios, que perderam contato com a família, eu nunca mais vi. É. Foi muito importante que vocês estivessem lá naquele momento. Aí depois as enfermeiras chegaram para mim e falaram, Dona Edith, o seu filho é um príncipe. Ele é o bebê mais lindo do berçário. Aí logo depois elas trouxeram, mas tu não nasceste muito grande, não. Não? Não. Eu achei que eu tinha nascido grandão, não era? Não, uns 3 quilos aí, 3. É ok. Ok. 3,120, uma coisa assim. Toma essa, espirro de grilo. É. Ai, ai. Agora, a do Rafael que foi complicada, né? Tem uma história feia aí do Rafael, né? A do Rafael foi o seguinte. Quando ele nasceu, tu tinhas 1 ano e 4 meses, né? Vocês têm uma diferença de 1 ano e 4 meses. Aí o médico falou assim, Edith, o seu bebê vai nascer no dia 6 de março. E era um ano bissexto. Fevereiro tinha 29 dias. Uhum. Aí eu falei, ô doutor, e se ele nasce no dia 29? Aí ele vai fazer aniversário de 4 em 4 anos. Uhum. Aí ele disse, não, ele vai nascer dia 6 de março. Aí no dia, quando foi no dia 26, eu ligo pra ele, doutor, vamos fazer a cirurgia hoje? Porque... ou amanhã, porque... olha, eu tô com medo que ele nasça no dia 29. Não, Edith, vai nascer dia 6. Cara, anos 80 é muito selvagem, né? Você liga pro médico. Se você fizer isso hoje, é um absurdo. Todo mundo vai falar. Você liga pro médico e fala, vamos marcar a cirurgia hoje. Porque semana que vem tem um especial da Globo, do Ivan Lins. Espera, Gustavo. Mas eu não tinha parto normal. Eu não podia ter parto normal. Eu não tinha... dilatação, uhum. Só contração, não dilatava, tinha que fazer cirurgia de qualquer jeito. Então, já que tinha que fazer, vamos marcar para um horário mais conveniente. Sim, aí ele disse que não, que o Rafael ia nascer dia 6 de março e PT saudações. Aí eu desliguei o telefone e disse, ah, mas não vai mesmo. Gustavo, vem cá no colo da mãe. Peguei no colo, a gente morava lá no Lago Sul. E tinham 2 lances de escada lá no quintal. Aí te peguei no colo e desci. Fui lá embaixo, voltei. Fui, voltei. Fui isso de manhã. Quando foi 11 horas... Que coisa irresponsável. Aí eu falei, mãe, eu tô de vez em quando assim a minha barriga fica toda dura. Porque eu nunca entrei em trabalho de parto, né? A minha barriga fica toda dura assim. Aí ela disse, não, isso aí tá parecendo uma contração. Mas vamos esperar, não tem quando. Aí... bom, sua mãe muito experiente nisso, né? Porque sua mãe teve quantos filhos? 9. 9 filhos. Não, mas 2 foram numa vez. É, 2 foram numa vez só. Foram 8 gestações. Aí eu esperei, quando foi 1 hora depois, a barriga ficou toda dura de novo. Aí pela terceira vez ela disse, olha, Dito, eu acho que isso aí é uma contração. Tenta falar com o Márcio, para o Márcio ligar para o médico. Tentei ligar para o Márcio, não existia celular, só telefone fixo, não consegui. Tentei ligar para o médico, não consegui. Começou a de meia hora e coisa e tal, e o Márcio não chegava, eu não conseguia falar com ele, não conseguia falar com o médico. Aí quando foi 11 horas da noite, o Márcio chegou. Nesse meio tempo, já estava de 15 em 15 minutos. Aí eu falei, Márcio, não é bom ligar pro médico porque a mãe acha que é contração de 15 em 15 minutos. Aí ele, nada, Isso aí não é nada, não. Vamos dormir. Aí deitamos. Fuma esse cigarro aqui que você vai dar uma relaxada. Lá pelas tantas, eu levantei pra ir no banheiro. Quando voltei, que eu olhei na cama, tinha uma marca de sangue. Aí eu disse, Márcio, olha aqui, sangue. Aí ele, não, é besteira. E aí começou aquela discussão, não é besteira, porque eu vou entrar em trabalho de parto e eu não tenho dilatação e chamo um médico. E começou aquela discussão. A mãe ouviu, chegou no quarto e falou, gente, o que está acontecendo? Aí uma sogra, ela está dizendo aqui que tem algum problema porque a barriga está ficando dura de 5 em 5 minutos e ela viu uma marca de sangue aí, mas não é nada não, né? Aí ela disse, olha, eu, se fosse tu, ligava pro médico. Aí ele ligou pro médico, né? Aí eu sei que ele tava com um sorriso enorme no rosto, de repente o sorriso murchou. Ele disse, tá bom, eu faço isso. Aí falou pra minha mãe, olha, o médico disse pra desencargo de consciência pra gente levar ele lá no hospital, mas ela não pode fazer esforço nenhum, não precisa nem trocar a camisola. Aí eu disse, ah não, de camisola eu vou botar uma roupa. Aí tá. Aí, então ajuda. A camisola, ela permeia a vida desse casal, né? Aí tá. Aí botei a roupa, entramos no carro e ele ainda olhou pro meu irmão, o Luiz, e falou: Luiz, pega o carro da Edith e vai atrás. Porque tava começando a chover, se era longe, né? O Lago Sul até o hospital lá da Asa Norte. Uhum. Aí. Lá foi o Luiz atrás. Se acontecer alguma coisa, já tem um carro, né, seguindo e tal. Isso foi esperto. Aí chegou lá, na hora que eu desci do carro, que entrei no saguão do hospital, era sangue pra tudo quanto era lado. Meu Deus. Entrou pelo sapato, aí eu fui tirar o sapato, perdi o sapato lá no saguão do coisa. E isso meu pai ainda devia estar assim, talvez seja bom a enfermeira dar uma olhada, talvez, né? Não, o médico já estava lá esperando, mas o hospital estava lotado. Não, ele teve, não, vamos para o meu consultório, vamos lá no meu consultório. Aí ele examinou e disse, já vamos para a sala de cirurgia, não dá mais para esperar. Aí fomos para a sala de cirurgia, o anestesista era um cavalo vestido. Aí ele pegou. Agora eu tô imaginando que o anestesista do meu parto foi o BoJack Horseman. Foi o que eu pensei também. Aí ele pegou, começou a preparar a anestesia assim com uma seringa enorme, uma agulha, porque no teu eu não vi que o médico fez tudo assim bem discretamente, né? É, tem que fazer discretamente pra não parecer que ele vai enfiar uma espada em você, né? Quando você tá a ponto de dar a luz. Aí eu chorando, aí ele falou assim, tá chorando por quê? Aí, isso não vai doer nada. Aí eu disse, o senhor por acaso já tomou? Aí ele disse, não. Eu disse, então como é que sabe que não vai doer? Aí ele, não, é porque isso não dói, porque não sei o que coisa. Eu digo, então dá na sua mãe. Aí foi aquela briga com o anestesista, tudo, né? Aí ele, sacana, ele fez uma anestesia lá. Quando o médico falou, posso, com o bisturi na mão, posso? Ele, pode. Que ele passou o bisturi, eu senti a dor do bisturi passando. Aí ele levantou o rosto pro anestesista, assustado, e disse, o que houve? Aí o anestesista falou, a anestesia não pegou. Ele, e agora? Aí ele disse, agora eu seguro a cabeça dela, que era a única coisa que não estava presa, né? E você faz a cirurgia assim mesmo, na hora que nasceu o bebê, a gente dá remédio pra ela dormir. Sedativo. Sedativo. Meu Deus! Agora foi medieval. Aí foi, ele segurou a minha cabeça e eu fiz a cirurgia sem anestesia nenhuma. Caralho. Agora foi Game of Thrones, nasceu um dragão. Não, era isso que eu ia dizer. O cara não disfarçou que ele ia enfiar uma espada e ele realmente enfiou uma espada na barriga, né? Na barriga, não. Foi aqui na coluna, na... Não, mas depois o médico veio com o bisturi e cortou 7 camadas do seu tecido sem anestesia, né? Se fosse eu teria morrido aí. não pela dor do bisturi, eu teria morrido por saber que a cirurgia ia continuar com o cara segurando minha cabeça. Ah, pois é. E você gritou? Foi. Você gritou fela da puta? Ah, não lembro se eu gritei palavrão, porque eu não sou muito de falar palavrão, não. Mas... Combinar que essa é uma ocasião um pouco especial, né? É, aí o Rafael nasceu, ele até botou do meu ladinho, assim, mas quem disse que eu tinha ânimo pra olhar alguma coisa, né? Aí ele só é um menino e tal, e eu apaguei. Aí quando acordei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse, meu Deus, onde estou? Tinha uma mulher sentada lá numa cadeira, lá nos pés da cama, tinha uma outra numa maca do lado da minha cama. Aí a mulher falou assim, você está na enfermaria, porque o hospital está lotado e não tinha apartamento para você. E dá graças a Deus de estar deitada nessa cama, porque aquela mulher que está sentada ali na cadeira, ela deu a cama para você, porque não ia ter cama para você ficar, não. Meu Deus, caramba, muito medieval. Eu dizia, cadê meu marido? Eu quero meu marido. Eu, acostumada a acordar e o Márcio estar do meu lado, né? Aí, de repente, chegou o Márcio todo esbaforido, empurrando enfermeiros, empurrando guarda, empurrando tudo. Aí entrou lá na enfermaria e disse, não, eles já estão arrumando apartamento para você e tal, pode ficar tranquilo. Logo depois eu fui para apartamento e aí as coisas melhoraram, não, porque eu tinha uma dor de cabeça lascada. Quando voltei no médico, o médico disse, ah, Edith, o líquido da espinha, você perdeu o líquido da espinha quando fez a anestesia. E para passar essa dor de cabeça, ou você vai ter que ficar 15 dias imóvel, deitada, olhando para o teto, ou você vem aqui que a gente injeta o líquido. Eu digo, ah não, eu fico deitada 15 dias sem me mexer. Meu Deus! Aí assim eu fiz, né? Ficava e aí você teve enxaqueca por 20 anos. Ah, e o resto da vida eu tive dor de cabeça sempre, né? Ou então a gente tem que fazer um feitiço. Ou então... Ou sanguessugas. É. Eu nunca esqueci o nome desse médico, nunca. Ó, aqui, ó, mãe, eu tenho foto dele aqui pra te mostrar. É o cavalo vestido? É, é esse aqui. É. Eu tô com o Dr. Bojack Horseman pra ele. Caramba, Dr. Bojack. Mas numa hora dessa ele já deve estar lá no andar de cima. Ou no andar de baixo. Ou no de baixo, né? No de baixo, né? É que é o lugar dos cavalos vestidos. Pois é, e aí a história do nascimento dos meus filhos. Caramba, mãe, eu não seria capaz de fazer isso. Eu não consigo imaginar. Pois é. A sensação de você ser operado sem anestesia. A anestesia não era geral? Por que tinha que ser na coluna? Não era... Não, a anestesia da Flávia e da Fernanda foi geral. Ah. Quando vocês nasceram, já estava mais moderno um pouquinho. Né? Porque vocês nasceram 7 anos depois. Não, o Gustavo estava mais moderno. Porque eu nasci quando não existia nem anestesia. É, mas eu acho que o cara fez de sacanagem mesmo. Porque o Rafael nasceu no Game of Thrones, é porque ele nasceu em outro mundo, em outra realidade. E é por isso que ele é um dragão, né? Tudo porque eu não queria que ele nascesse no dia bissexto, né? No 29 de fevereiro. Obrigado, mãe. Aí hoje ele diz, ah, mãe, daí, qual é fazer aniversário de 4 em 4 anos? Eu digo, não, um adulto não, um pouco tá ligando, né? Mas criança já imaginou, aí quando é o dia do meu aniversário, não tem, teu dia é suprimido, só daqui a 4 anos. E outra, o problema é que você é criança pra sempre, né? Porque hoje ele teria 8 anos. Pois é. E outra, nessa realidade onde ele nasceu, onde um cavalo é o anestesista, nascer no ano bissexto é uma maldição e você vai ser perseguido. Pois é. Se a gente mexer só as pontas certas, é uma história medieval. E é incrível, porque quando eu conto essa história para as pessoas, a primeira parte em que ela pegou você no colo e ficou subindo e descendo escadas para eu nascer mais rápido, as pessoas acham tranquilo, assim, elas dão risada, acham um pouco inconsequente, tudo bem. Agora, quando eu falo que eu nasci sem anestesia, as pessoas falam, não é possível. Eu falo, não, é verdade, minha mãe me contou e ela estava lá. As pessoas, não, isso não aconteceu, e elas negam. Uhum. Elas simplesmente negam pra não ter que viver num mundo em que essas coisas acontecem. É isso, você não quer viver na realidade onde isso existe. Isso. É, e eu lembro, eu fecho o olho, tô conversando aqui e tô vendo a cara de pavor do médico, do obstetra, olhando pro anestesista e dizendo, o que houve? E ele disse, a anestesia não pegou. E agora? Eu seguro a cabeça dela e você corta. Foi assim. Mas seria maneiro fazer aniversário de 4 em 4 anos. Se você, ouvinte do GugaCast, que mora em Porto União, faz aniversário de 4 em 4 anos, escreve pra gente e conta como é. Porque aí a gente pode saber. Aí eu posso contar pra minha mãe se valeu a pena ela ter sido rasgada com bisturi. Se foi um esforço que compensou, se ela podia ter passado sem essa. Bom, mas não foi por isso que aconteceu, né? Foi porque o anestesista era o BoJack Horseman. É, e meu pai também, né? Meu pai também, né? Tipo, ah, tô tendo contração. Ah, não é nada, dorme aí. Não, tá sangrando. É como normal, todo mundo sangra um pouco, às vezes, à noite. E ele ainda botava a mão na minha cabeça e empurrava a minha cabeça no travesseiro. Dorme. Caraca, o marido também era o BoJack Horseman. Dorme. Não era ele o anestesista, tem certeza? Bom, é isso, né? Ah, tem um bebê pendurado aqui por um cordão umbilical. Não, isso não é nada, dorme aí, fica tranquilo. Aconteceu comigo ontem, é. Ok, mãe, tenho certeza que você inspirou muitas mães a prestar atenção nas contrações. Eu posso contar mais um pouquinho aqui? Conta. Uma coisa que eu achei interessante que aconteceu contigo. Eu querendo te fazer dormir, porque tu tinhas o quê? Uns 2 anos? Eu querendo te fazer dormir, que tinha muita coisa pra fazer, né? Botar a roupa na máquina pra lavar, esse negócio todo. E eu deitada lá contigo pra ver se tu dormias e pensando naquilo que eu ia fazer, na roupa que eu ia botar pra lavar. Aí tu olhaste pra mim e falaste assim, mãe, você vai lavar roupa? Ele leu meu pensamento. Aí eu pensei em outra coisa, disse, ah, vou olhar as meninas, vou ver onde é que elas estão. Você não sabe onde estão as meninas? Olha, eu fui ficando com medo. Aí eu era o iluminado. Não quero pensar mais nada porque ele tá lendo tudo que eu tô pensando. É. Sabe que bebê também que nasceu e lia o pensamento da mãe? O bebê de Rosemary. Aí outra vez eu tava com... Né, tu já devia ter o quê? Uns 3 ou 4 anos, já falava? E eu tava... Lembra de um quadro que o Márcio trouxe do calendário Azteca? Que ficava na parede e eu sentada na frente dele, tudo de repente tu chegaste assim... Mãe, olha ali, mãe, a felicidade, mãe. Aí eu olhei pra trás e aquele calendário que tem um bicho horroroso bem no centro, né? Aí eu falei, ah, tá, Gustavo, tá, ela, mãe, você não tá vendo a felicidade? Ela tá ali, mãe, olha pra ela, mãe, olha que linda que ela é, mamãe. Aí que eu olhava e não via nada, só via aquele bicho feio e tu insistias que era a felicidade. É que eu tava enxergando dentro da sua mente. Pois é. A felicidade é lavar roupa, era isso que eu queria dizer. É verdade. Mas a história é muito boa, eu tenho até hoje aqui o calendário Azteca que o Rafael trouxe no México pra mim por causa dessa história aí. É, na verdade, a gente jogou fora esse quadro em algum momento da nossa vida e quando eu fui no México, eu comprei ele pra você. É, mas a minha vida ficou igual, não ficou nem mais nem menos feliz. Talvez fosse aquele quadro específico. Você tem certeza disso? É, mas é porque a felicidade estava era no outro. É, talvez fosse aquele quadro específico, não a figura da felicidade. Que isso, cara, sua vida melhorou 1000% depois que eu te dei aquele quadro. Pensa bem. É verdade, é, a gente pode colocar as coisas dessa maneira, então funcionou. Funcionou, quando eu te dei o quadro você era desempregado. A gente podia fazer uma camiseta, da Mito Camisetas, com calendário Azteca e felicidade embaixo. Exato, vamos fazer isso, e aí eu dou uma camiseta pra minha mãe. É, porque assim a gente pode espalhar essa alegria. É. Pois é, mas isso aí, ó, eu tenho 4 filhos maravilhosos, agradeço por ter, eu vejo assim, amigas minhas falando dos filhos, tudo, eu digo, nossa, como eu sou feliz, eu não tenho esses problemas com os meus filhos. O problema que eu tenho é um doente, aí o outro que vai pra longe. Essas coisas assim, né? Mas só é, porque o resto é só agradeço muito por tê-los como filhos. E com o Gustavo a gente acostumou já, né? É. Então... Até o Rafa, que foi o que eu sofri pra tê-lo, né? Ele veio morar pertinho de mim. Isso aí. É, tá vendo? Compensou. Mãe, obrigado por você vir contar essas histórias pra gente e pra nossa audiência aqui. Foi muito legal. Foi um ótimo Dia das Mães. É. E esse vai ser seu presente do Dia das Mães. Participar do Google... Não, tô brincando. É. É, eu acho que é um presentaço. E é isso. Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Mãe, a gente ama você. Eu amo você. Tenho certeza que o Rafael... Rafael, fala você que você ama sua mãe. Mãe, eu amo você. Eu amo vocês. Parabéns pelo Dia das Mães. E é isso aí. Semana que vem a gente tá de volta. Adeus. Obrigado, mãe. Beijo a todo mundo aí. Obrigado, mãe. Este podcast foi editado por Caio Corraine.